Bandeira 212, controle Salvador, sem identificação dessa paranismo 120, na chegada TPIP 1, tiver condições da presença autorizada para a direto TPIP. Número 1, o Oxanem 212. Torre Salvador, boa noite. O 2774 Azul, sente informação eco. Autorização ao Porto Seguro, nível 160. Chama só 1219. controle, o 6202 pode ir na esquina. Charlie 6202, desça para 2500 PEN, altímetro 1016. Para 2500, ajustado bem, Torre Salvador, muito boa noite, Azul 4959, ponto de espera do A28 e pronto. Teste Azul 4959, está autorizado a decolagem da A28, o vento 190 graus, 149. Autorizado a decolagem da A28, o Azul 4959. controle Salvador, linha 202 da Chané. Vai cruzar 060, está autorizado o procedimento? China 212 está autorizado. Ah, final do transferimento LS X-Way, puxa 28, desça para 2500, tem reforço estabilizado. Autorizado então o X-Ray na pista 28, reportando estabilizado 6209. Decola aos 37, chame o controle 120.8. Vai chamar o controle 1208, azul 4959, boa. Azul 4959, perfil da Coral no Bravo. Azul 4959, contato o radar na decolagem, supervia sai da Coral no Bravo para o nível de voo 140. Perfil da Coral no Bravo para 140, azul 4959. Você vai precisar manter a pro por 30 níveis de formação, azul 4959. Vamos levar qual a pro? 193. Autorizado desvio azul 4959, reporte ao termo. Vou reportar ao termo, azul 4959. Controle Salvador 6212, pode falar o senhor Vitor 363 para estabilizar? Autorizado, Vitor 363, boa chanela 6212. Chanel 6212, chame torre 118, decimal 95. 118, 95, obrigado, boa noite, 6212. Chanel 6212, ciente informe avistando o campo, pista molhada e escorregadio, ajuste no 016. Ajustado no 016, ciente da pista molhada, informe avistando, 6212, pode confirmar o vento? A operação está visual, teto estimado 1.500 pés de teto. E o vento no momento 190 graus, 14 nós. 2 autorizado, pouso na 28, vento 190 graus, 15 nós. Proa 210 por mais 10 milhas. Autorizado proa 210, o azul 4959. E após voa, autorize Léo pro azul 4959. Confirma para controle. Após desvios, autorize Léo pro azul 4959. Assim. Após desvios, vai voar direto Léo, azul 4959. Correto. Pessoal, no 219. Liberaram 219, boa noite. Indicação terça, para o nível de voo 050 e da presente, foi projetado para a chegada do Met 1, pista 10 no momento. Positivo, mudou para 10, a gente vai ficar um pouco alto aqui. Então, pista 10, proa de Bomet, ok? Autorizado por onde com média, desça para o nível de voo 050, azul 2534, se necessário, será vetorado para melhor de tudo, azul 2534, altímetro no 016, a torre mudou a pista agora. Positivo, com 016. Então, se a gente puder fazer aqui um 360 pela direita, antes das nuvens, o azul 2564, pode ser? Azul 2534, temos um frequentamento atrás dessa aeronave. O ideal seria manter a pista da chegada e, caso necessário, ser vetorado. A gente poderia vetorar agora da presente na proa 030 ou 025, azul 2534, para perder altitude. Da presente, proa 030, perder altitude, obrigado. Peste, azul 2534, prossegue como número 1 no para pouso, proa 030. Positivo. Gono 354, aciona a identificação, desça via chegada Boa Média 1 para o nível de voo 060. Identificou, Boa Média 1 060, Gono 354. O 2534 curvou mais à esquerda um pouquinho aqui, tá? Pra tentar reduzir, pegar a altitude, ok? Azul 2534, afirmativo. É, informe apenas a proa que vai manter. Proa 020 aproximadamente por 14 minutos, depois retorna. Bem, então, 2534, reporta retornando. Azul 4959? Afirmo, azul 4959 após desvio, esperadio COV. E o COV após desvio, azul 4959? Olha aí, decolada 1-0, o vento é 180 graus, 1-2 nós. Felipe, decolagem a partir da 1-0, pode confirmar o vento, por favor? O vento é 180 graus, 1-2 nós. Sente graça, o azul 2774. Centro de 600, aciona a identificação, deixa via chegada para o Médio 1 para o nível de voo 070. Corre, Salvador 6224, bom a Eco. 6224, para a voz de Conselho. Guardando, pode confirmar a saída? Firmo, saída será Conde. Conde de Fandão, não zero, né? Firmo. Prossiga. Prossiga de esquerda 05, 05 proa. O 25 foi ver essa foto. Polo 354, ciente para o 050. Salvador, boa noite. Passarei 2224, ciente sua porta, tá? Passarei 2224, aciona a identificação. Via chegada Bomed 1, no 270, nível 080. 080, via Bomed 1, 2224. O azul só pode retornar à direita para o Edituna. Azul 2534, proa Duna, desce para 2000 pés, ajuste no 0 no 7, autorizado LS X-Ray, pista no 0, reporte estabilizado. Ciente, autorizado LS, reporte estabilizado. Gono 60 para o 150, Gono 354. Gono 354, desce para 3000 pés, ajuste no 0, 1 no 7. Eu penso com Salvador, boa noite, Azul 2774. Azul 2774, contato radar na decolagem, suba para o nível de pouso 60, voa direto coral. Uno 60, direto coral da presente, o Azul 2774. Feedback acionamento. Tornado, pescaduna, por favor, aí, 15 milhas. O Azul 2534 informa a proa do desvio. Proa 90. No través de turno a gente curva esquerda e rebloqueia, ok? E intercepta o sinal. 2534 livre de desvio e passo estabilizado. Ok, passa ali. Bono 098, aciona a identificação, desce a via chegada a Bomé de Uno para o nível de voo 100. 100, Salvador, Salvador Azul 4959. Prossiga. Mação Miguel, esperando carteira 29. Ele levou a proa do Índia Lima 369. 2224 para o sequenciamento, curva esquerda para o 065, limite radial 280 de Salvador. Esquerda 065, limite qual seria? 280 de Salvador. 280 de Salvador, 224. Desvio à esquerda, proa 200 por 30 milhas. Azul 2774, esquerda 200, 30 milhas, após voo coral. Sente após desvios coral, Azul 2774. Azul 4959, ele solicita que voe UNEP. UNEP, 2774. Voo, 4959. Nossa proa geralmente à direita, decolou agora de Salvador? Azul 2534, confirme. 2534, está na descida, está a 12 milhas do Índia Sierra NDB, desviando ligeiramente à direita. O 2534 ciente da sua posição, eu não entendi a informação. Não, tem uma aeronave 13 milhas e meia, mais ou menos, a nossa proa, agora já está um pouco à direita. Ah, afirmativo, decolou de Salvador. Ok. Passarelo 224, vai levar o 190 para 050. 2224, desce até o nível 080. 080, 224. Filma 4959, afirmativo. Ele é o solicitor para o UNEP. Azul 4959, serviço radar está encerrada 57 milhas sudoeste do Oeste Salvador. Chama o controle Ilhéus de frequência 120 decima 1. Ilhéus, 201, obrigado, uma boa noite. Salvador, boa noite, o Rio 5974 com a Foxtrot. Autorização 340 Salvador. Confirmando Guarulhos. Para Guarulhos, em Guarulhos 34, Azul 5974, prepare a saída salva ou no Uber Mativa. Eu vou no Leda Morte, 5974. O S-X-Ray reporta estabilizado, mantendo ainda a descida até 3 mil pés. Mantendo até 3 mil pés, porém reduzindo a velocidade. Vou no 3-5-4, né, com mais estabilizado. Tem 3600, desce para 4 mil pés, ajuste no 0 no 6. 4 mil pés, 16-600. Autorizado, juntos 1 no 0, Taubaté, decolada 1 no 0, primeira curva à direita na saída salvo 1, Líder, Batiza. 1 no 0, 8 para 3, 5, 1, 4, 4, no transporte. Autorizado, Guarulhos, nível 340, decola no 0 à direita, nação voando lenda, Motiva. Após o Luno 0, Taubaté, 1208-5144, Rio 5974, parte 3. Pode ser para feedback acionamento. Pará. E logo após passar a formação, a gente retorna, pouco antes do índio acerto. Luno 354, ciente. Obrigado. São 3600, retração para o sequenciamento, tem condições de curvar a esquerda para o 360? Positivo, esquerda para o 360, autoriza nesse tempo para 2000 para eu pegar só a asa embaixo da nuvem. 3600 autorizado, 2000 pés. Descendo direto para 2000 pés, proa 360, são 3600. T54, para informação, vai seguir o tráfego que está na sua posição de 11 horas 9 milhas, passando Duna agora a 1.600 pés, um Embraer 190 com 1.60 de grau de pitch. Estamos reduzindo mais ainda, vou no 354, obrigado. Sareto 2224, redução para 2109. 210 nós, 2224, a fazer 15 graus à esquerda de informação. Frente. 1098 pés, para 3.000 pés, ajuste no 017. 700 pés aqui, 2 milhas do TCRMDB. Aqui tá visual, tá bom. Mas até umas 5 milhas do TCR ali em Duna, tá chuva bastante forte, tá? Azul 534, grata pela informação. Chama agora a torre na frequência 118.95. 18.95, obrigado. Gol no 354 autorizado 2000 pés e o ILS reporta estabilizado. 2000 para informar estabilizado, gol no 354. 2 aeronaves modularam ao mesmo tempo. Confirma a instrução para o 098, tá bom? 098, terça para o nível 050. 050, gol no 098. Controle, gol no 723. 723, aciona a identificação, dessa via chegada Bonf para o nível 070. Bonf para o 070, vai precisar do desvio à direita, vai manter a proa 225. Gente, altera do 2224, tem condições de incrementar a razão de descida? Aciona 2000 por minuto. 2224, ciente, desce até 3000 pés, ajuste no 07. E 17, desce 3000, 2224. Gol no 098, veteração para sequenciamento, tem condições de curvar a esquerda para o 340? Esquerda 340, deixa eu dar uma olhada aqui, 098. Então 3600, tem condições de voar Duna? A priori sim, voo no Duna, 3600. Então 3600, reduza para 2009, vai seguir o tráfego que está na sua posição de 3 horas, 1 ou 2 milhas. Reduzindo para 200, nós, 3600, vamos Duna. O 098, 350 de proa, pode? 350, ciente. Passareto 2224 tem condições de voar Duna? Pode ser um pouco à esquerda de Duna, senhora. É pro a 080, a gente intercepta por esse setor? Afirmativo, pro a 080 para interceptar o passareto 2224. 080. Passareto 2224, desce inicialmente até o 070. 070, 2224. 1098, reduza para 2209. Desça para 3.000 pés, ajuste no 07. 220, mais desça para 3.000, 098. Autorizado LS, 3600? 3600, afirmo, reporte estabilizado. Reportarei. Possibilidade de Sideral 9973 voar por Mavi? Sideral 9973, chama o Centro Recife, sequência 12835, alterna 1251. 2835, 251, boa noite. Na curta, pode ir, né? Mateu, vou chegar na 224. Negativo, mantenha o ponto de espera, sinal 6224. Lateral. 4, chama a torre 1895. 895. Control de U azul 2774, retorno pro de coral. Sente. 1098, informação de tráfego, vai seguir o que está passando na sua posição de 12 horas a 9 milhas, como Nordeste, passando nível 090 em descida, até 72. 1, libera a direita, taxi via Alfa, Xiões, Nordeste, eu estou escuta. A frente da Juliette Azul 2-3564. Oi, Salvador, boa noite, voando 354. Passou o índio Serra, estabilizado na sua escuta. No 354, autorizado pelo 1-0, vento 1-0 graus, 1-0-9, pistão molhada. Depois, pistão 1-0, obrigado, voando 354. Índia Juliette, portão 3. Índia Juliette, portão 3, azul 2534, graças. 309. 210 é suficiente, senhora? Tá um pouco deu boleto aqui. 210 até Duna, tem condições? É a próxima Duna tem. 2224, mantém a velocidade. Essa para nível de voo 050. 50, velocidade 2224, pode voar para agora para interceptar, 95. 2224, tem condições de aproar 1110? Relativo, a gente pretenderia deixar a dura um pouquinho à nossa direita aqui para livrar a chuva, pode ser? Afirmativo, 2224. Obrigado. 2224, desça para 2000 pés, desistindo 097, autorizado ele é X-Ray, reporte estabilizado. 2000, autorizado X-Ray. Portaria estabilizada, 222 está. Tem 3600, estabilizou? Localizador, sim. 3600, chama a torre, frequência 118, decimal 95. 895. 098, tem condições de voar na proa 060? Afirmativo, 092. 090. Pacífico, está seca? Está molhada. Obrigado. Três. Reduza para 2209, desça para o nível de voo 060. 220, descer para o 060. Controle o azul 2774, solicita atenção 180. 2774, subir, mantenha, 180. 180, autorizado, 74. 1098, tem condições de curvar na proa 115 e interceptar o localizador? 1195, intercepto, 098. É 224, autorizado decolagem no 0, vento 190 graus no 09. Vou no 098 para o localizador, curva à direita para o 120, reporte estabilizado. 120, portaria no 00, autorizado pouso no 0, vento 190 graus, 109, pista molhada. Reforço para o Zan 3600. Canal 624, decolou 06, chama o controle, 20, decima 8, na louca. 208, obrigado, uma ótima noite. 738, copia? Copia, 438. Olá, de Fortaleza, 370 mil autorizados, via 219, você está falando rápido do plano, decola da pista 10, primeira curva esquerda, na saída Mogo, transição frontier. 190 decimal 5154 no transporte. Autorizado nível 370 para Fortaleza, via Brasilu 19, decola pista 10, primeira curva esquerda, transição para ti, o controle entendeu em 1-10-10-8, transporte em 4-7-3-8. Movimento correto, sim, para pushback e acionamento. Calma. Salvador, é o Rio 5974 para posicionamento. Autorizado pushback no parte 3, sim, para o táxi. Parte 3 autorizado, chama na 5974. Golo 723, desça para 4 mil pés, ajustando 0 no 7. Fala 4 mil pés, 1017 no ajuste, gol 1 no 723. Charedo 2224, reforço estabilizado. Preparamos, 2224. No 723, curva esquerda para o 1180, aguardando o vetor para interceptar. 180, aguardando o vetor para interceptar. 2224. 2224, chama a torre, frequência 1118, decimal 95. 295, 2224, cantou. Passaria 2224, ILS, X-Way da 10. Passaria 2224, aguarde pista livre, que negar 10 no 7. 17, aguarda livre. 4000, solo 08, libera a direita, táxi via alfa, XMS da Paco 6 Juliette, mantendo a minha escuta. Direita alfa, vai chamar de direita. Torre Salvador da 4738, no portão 612, para o pushback funcionamento. Está autorizado no 62, chegando para o táxi. 62 autorizado, está 3-1-4-7-3-8. Autorizado pouso pistão 10, vento 200 graus, 9 baixo. E pouso na hora 0224. Bruno 723 para o localizador, curva esquerda para o 140, desça para 3 mil pés, ajustando 0 no 7, autorizado em Lance X-Tray, reparto estabilizado. Beleza, XV autorizado, 140, descer para 3000, 72. Controle Azul 2774, solicita atenção ao 200. Azul 2774, serviço radar está encerrado a 55 milhas do oeste do Salvador. Chama o controle ilhéus de frequência 1-20, decimal 1 e solicita o nível 200. 201, boa noite. Azul 200, Juliette, portão 5. Quatro em forma proa e por quantas milhas irá manter? Já finalizado, os desvios aprando com onde? 6224. 6224 quente. Azul Salvador, boa noite, Azul 4235. Azul 4235, aciona a identificação, desça via chegada Bonf para 4 mil pés, ajuste no 0 no 7. Via Bonf 4 mil, com 1-0-1-0-4-5. 0-9-8, chama a torre, frequência 1-1-8-9-5, com ponto. 2-9-5. Salvador, boa noite, com 1-0-9-8, já passou a zona. 1-0-9-8, costume aproximação, agora de pista livre, que legal, 1-0-9-7. Passei agora, 0-9-8. Quem autorizado para 2000, autorizado a Xnei para o gol 1723. Táxi Rio 5974 com 3 a bola até na Galeão, 3 horas e 40. Segue táxi. Chega para o ponto de espera da pista 10, que é legal, 1097, o Rio 5974. Ponto de espera do 10, 1097, o Rio 5974. Abandonando a esquadra, no solo é 1-2, libera a direita. Taxi via Alfa, fechamento da Juliette, mantendo a minha escuta. Alfa, Juliette, sem escuta, 2-2-4. Autorizado pelo pistão 10, vento 1901, agora nós, pista molhada. Devido ao ponto 098. Taxi da 4738, 1117 a bordo, 3 horas e 5, alternado Recife. Controle Salvadores 12713, solicita que desvie à direita da rota. 2713, ciente, desvie à direita, qual é a pro? 270 por cerca de 30 milhas, 35 milhas. Gente, autorizado desvio. Ok, aprovado o desvio para 270 azul, 2713. 1723, chama a torre, frequência 1-1-8-9-5. 1895, é isso? Afirmativo, bom ponto. Obrigado. Controle azul 4600, desvio direita sua 260 mais 30 minutos. Feito. 123, continua a aproximação, aguarde de pista livre. Que negar 1017. 17, bom 023. Controle azul 2703. Gente, mantém o ponto de espera, Rio 5974. Mantendo. Temos a confirmação 14. Agora, temos. Vai ser 279. Era 98, no solo, 14, libera a direita, taxi via Alfa, Chimense e Juliette, mantendo a minha escuta. Alfa, Juliette, mantendo a sua exposição, voa 098. Autorizado por 1-0, vento 1-9-0 graus, 8 baixo. Copiou, voo no 723. Para informação, Salvador está operando visual sem chuva. Muito obrigado, senhorita. Azul 2713. E o vento, por favor? 200 graus, 7 mais. 974, após o pulseiro mais na curta, autorizado ali, manter o pistão no zero. Mas o mesmo na curta, autorizado ali, manter o Rio 5974. Gente. Para descida e solicita um pouco mais à direita, seria 280 agora. 2703, autorizado descida até nível 1110, ciente do desvio. Até uma centena, líder de desvios azul 2703. Para descida, Oxané 6224. Para descida, 6224. 6224, serviço radar está encerrado 55 milhas nordeste de Salvador. Chama o controle Aracaju, frequência 120 decimal 3, solicita descida. 203, uma ótima noite. Boa noite. Chico 974, autorizado o decolagem no zero, vento 200 graus, 069. Decolagem, Rio 5974. 4730, pode dar no zero, pronto. Pode rolar de aeronave da Rio, autorizado, ela é um pistão no zero. Pode ser da Rio, ali mantém no zero, 4730. 2 Juliette, portão 7. Juliette, portão 7, chegou no 098. Prossiga. Alguma chance de mantermos essa proa e mais tarde aprovarmos pelo? A V2703 vai manter essa proa por mais quantas milhas? 20 milhas. 713, gente. Está autorizado o desvio e reporta reaprovando pelo. Reportaremos a V2703. Rio 5974, contato radar, suba para nível 340, rua Leda. Rua direta de Leda, 340 ao nível, 5974. Rio 738, autorizado, decolagem no zero, vento 200 graus, nave baixa. Rio decolagem, 4738. 24. Prossiga. Transito a desvio à esquerda para evitar formações para 90 por cerca de 20 milhas. Direito do desvio, repórter retornando para Leda. O Azul 2703 tem condições de batê-lo agora. 2703, batê-lo. Vamos batê-lo, Azul 2703. Azul 435, desça para 2000 pés, ajustando 097, autorizado a LS X-Ray, repasse estabilizado. Desce para 2000, vamos só mantendo mais umas 5 milhas aqui, uma formação, depois a gente faz a atuadura direto, né? Afirmo. Desce. Controle, passa dedo 2222, transfere, descendo para 110, sendo informação Fox. Passaria 2222, aciona a identificação, desça para nível de voo 050, via chegada MAN. Identificou 050, via chegada MAN, passaria 2222. Azul 2713, desça para 3000 pés, ajustando 0 no meio. Vamos descer 3000 pés, 0 no meio, Azul 2713. 4235, ajuste em Salvador, agora 06. 06, descendo para 2000. Controle, 4738. TAM 4738, suba para nível 370, via saída Momo. Momo 370. Controle azul 2703. Prossiga. A pista 9 desviou à direita, seria 200 e depois se pudesse nos vales de Tuna. Afirmo, para 200 por quantas milhas? 20 milhas. Afirmo, ciente do desvio. Ele desviou azul 2703. Ótima, na presente? 5974, aguarde apenas a confirmação com o Centro Recife, inicialmente boa Leda. Sim, estamos mantendo Leda. Será que a Serena vai fazer?